Paz do Senhor, você é uma pessoa supersticiosa? Deixa eu fazer a narração do jogo da sorte e do azar e assim você faz o teste. Lá vem ele levantando de manhã com o pé direito para dar sorte. Ele não entra no avião sem ser com o pé direito, senão ele pensa que cai. Ele não passa debaixo da escada, senão pensa que morre. Ele não faz negócio sexta-feira 13, senão vai à falência. Ele bate 3 vezes na madeira para a sogra não vir visitar. Ela tem que pegar o buquê da noiva, senão ela não casa primeiro. Ele tem que usar a mesma caneta todo dia na prova para poder passar. Eles não sabem se vão morrer quando o gato preto cruza na frente do carro. Usam sempre aquela nota velha na carteira para nunca ficar duro. Usa sempre aquela bíblia aberta na entrada da casa num salmo para entrar bons negócios e nunca mais pessoas. Usa sempre aquele peixinho no carro para nunca bater ninguém. Usa aquela bíblia dentro do porta-luva para nunca levar multa. Usa aquela bíblia aberta na mesa do trabalho só para não dar cheque sem fundo e não levar calote de ninguém. Sempre sentam no mesmo lugar na igreja para serem abençoados. Sempre dão esmola para nunca ficar duros e assim por diante. Eu tenho certeza que você não é supersticioso. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.